assim. Vou acabar ficando louco, pois tudo que ganho é pouco. Não dá pra você gastar sendo assim. Eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada. Você só pensa em luxar. Sendo assim, qualquer dia eu vou embora. Sei que muito você chora se algum dia eu lhe deixar. Sendo assim, vou procurar lhe esquecer. Sei que também vou sofrer, mas vale a pena tentar. Assim, vou acabar ficando louco, pois tudo que ganho é pouco. Não dá pra você gastar sendo assim. Eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada. Você só pensa em luxar. Sendo assim, qualquer dia eu vou embora. Sei que muito você chora se algum dia eu lhe deixar. Sendo assim, vou procurar lhe esquecer. Também vou sofrer, mas vale a pena tentar.